Patrícia Pátrio Borges também está aqui, que eu também agradeço e... Estarmos aqui, neste recinto tão lindo, é uma alegria profunda nós chegarmos a um lugar sagrado de todas as maneiras e podermos gritar como o mestre Joaquim Vasconcelos. Mil anos certos fizeste, Igreja Dolorosa. Em 1 de janeiro de 912, outros mil te protejam e coroem a tua eterna juventude. Não há dúvida que aqui está tudo dito, e só alguém que percebeu o que é isto e amou isto é que sabe escrever e sentir como ele o fez. Vejam que eu sou apenas um desses como vós, que hoje vimos aqui com a devoção com que se vai aos lugares santos. Santos pela cristandade, pela presença, pelo amor dos cristãos que aqui lutaram, trabalharam, esforçaram-se para criar a casa comum, e santo porque aqui se distribuiu o pão da palavra, o pão da Eucaristia e a fé naquele sinal tão bonito que é aquela pia lá ao fundo. Não é aquela já é uma coisa muito do nosso tempo, mas aquela pia onde corria a água abundante. Foi Jesus que disse que, de facto, quem tem sede, venha a mim e beba. É com este espírito que nós hoje aqui estamos, beber palavras lindas que nos fazem amar as nossas coisas, beber um pouco do espírito que, de facto, envolve estes oradores. E eu não posso estar a perder mais tempo, porque estamos todos ansiosos por saber mais e conhecer melhor daquilo que aqui está, daquilo que nos fala a Igreja Dolorosa. Saúdo estas três personagens tão importantes para esta festa: a Doutora Graça, a Doutora Maria José e o Padre Higino, que a gente sabe que se têm com aqueles que se têm ligado a eles, o que eles têm feito para que não passemos por aqui assim de olhos fechados, mas que a gente desperte e possa chamar muitos outros a vir aqui visitar e honrar a Igreja de São Pedro Dolorosa. Muito obrigado.